Mas voltar. Só

Tá ficando muito legal. Nosso namoro é veneno. você pra sempre, sempre pertinho de mim. Oi, bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando oi. Adocica meu amor, adocica, adocica meu amor, a minha vida. Fazer, eu vou te só vai dar eu e você. Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, DJ Almi, a estrela que brilha em todo o universo. Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer. Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer. Na verdade eu quero estar colado em você. Na verdade eu quero estar colado em você. Preso nos teus braços, te amando, respirando amor naturalmente. Não depende só de mim, mas se você quiser eu também, bem quero sim. Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração. Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração. Meu corpo, teu corpo, delirando de tanto amor. Meu corpo no teu corpo, delirando de tanto amor. Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você. Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor. Tô morrendo de desejo, doido pra te namorar. conheci.